Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. Hoje a gente vai dar sequência com a leitura do Poder dos Pais que Oram, com o capítulo 11, Seguindo a Verdade, Rejeitando a Mentira. Nossos filhos sabem que às vezes é possível negociar a punição para determinadas transgressões, mas quando se trata de uma mentira, a correção será rápida, imediata, desagradável e inegociável. Consideramos a mentira um dos piores delitos, porque é o princípio de todos os atos malignos. Todo pecado ou crime tem início quando alguém acredita ou fala uma mentira. Mesmo que a mentira seja apenas o instrumento para se conseguir o que deseja, ela abre caminho para o mal. Desde cedo, minha filha nos testava com mentirinhas brancas, mas ela logo descobriu que o castigo para mentir superava em muito qualquer vantagem que pudesse obter como engano. Meu filho, por outro lado, nem se preocupava em nos testar. Se era para mentir, ele já partia para uma grande mentira. Christopher, com 7 anos, estava jogando futebol em frente à casa do amigo Steven. A bola acertou em cheio o vidro da grande janela e a mãe do garoto veio ver o que havia acontecido. Quem fez isso? Perguntou ela. Não fui eu, respondeu Steven. Também não fui eu, Christopher falou. Steve, não foi você que quebrou o vidro com a bola? Não, não fui eu, Steven respondeu enfático. Christopher, você quebrou o vidro da janela com a bola? Se a senhora me viu quebrar, fui eu. Se a senhora não me viu quebrar, não fui eu. Ele retrucou com firmeza. Eu não vi você quebrar. Então não fui eu. Quando a mãe do Steven nos contou o ocorrido, entendemos que precisávamos tratar do assunto imediatamente para que Christopher não pensasse que poderia se safar com mentiras. Christopher, alguém viu tudo o que aconteceu. Você nos prefere, não prefere nos contar? Eu perguntei esperando uma confissão completa e um coração arrependido. Ele abaixou a cabeça e disse, fui eu. Tivemos uma longa conversa a respeito do que a palavra de Deus fala sobre a mentira. Satanás é um mentiroso, falei. Todo mal que ele causa começa com uma mentira. As pessoas mentem porque acham que a mentira vai melhorar a situação para elas. Mas na verdade acontece o contrário, porque mentir significa que você está do lado de Satanás. Toda vez que você mente, você dá a Satanás um pedaço do seu coração. Quanto mais você mentir, mais espaço do seu coração será ocupado por seu espírito mentiroso, até não conseguir mais parar de mentir. A Bíblia diz, trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Provérbios 21, versículo 6. Em outras palavras, você pode achar que está ganhando alguma coisa com a mentira, mas só estará trazendo morte para a sua vida. As consequências de falar a verdade têm de ser melhores do que a morte. Até o castigo que receber de seus pais por mentir será mais agradável do que os resultados da mentira, pois a Bíblia promete que a falsa testemunha não fica impune e o que prefere a mentira não escapa. Provérbios 19, 5. Algum tempo depois do incidente, Christopher perguntou quem o havia visto naquele momento. Foi Deus, expliquei. Ele viu você. Eu sempre peço que ele me revele o que preciso saber sobre você ou sua irmã. Ele é o espírito da verdade, sabe? Mamãe, isso não é justo, meu filho replicou. Depois disso, no entanto, nas poucas ocasiões que ele mentiu, confessou imediatamente. Achei melhor lhe contar antes que Deus lhe conte. Christopher explicava. As crianças, em algum momento, vão mentir. O problema não é se vão mentir, mas, sim, se passarem a acreditar que conseguirão se safar com a mentira. O modo como lidamos com a mentira é que determina a consequência. Se não ensinamos nossos filhos o que Deus fala sobre o assunto, eles não terão como saber, porque mentir é errado. Se não os disciplinarmos quando mentirem, vão pensar que mentir não traz consequência. Se não orarmos sobre esse problema agora, haverá problemas maiores mais tarde. A Bíblia se refere assim ao diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Quando você reflete sobre a fonte, não há como ficar tranquilo e deixá-lo que a semente da mentira crie raízes no coração do seu filho. Ore agora para que o espírito da mentira seja extirpado, não só dos seus filhos, mas de você também. Às vezes os pais são brandos sobre esse assunto com os filhos porque eles mesmo mentem. Precisamos rejeitar o caminho da mentira e seguir a verdade. Precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Queremos ser capazes de afirmar, como João afirmou, não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 3 João 4. Não queremos que nossos filhos fiquem ao lado do pai da mentira, mas que fiquem alinhados com o pai das luzes. Tiago 1, versículo 17. Vamos orar? Senhor, peço que tu enchas o meu filho com teu espírito de verdade. Dá-lhe um coração que ame a verdade e a siga, rejeitando toda a mentira como manifestação do inimigo. Tira dele tudo que possa alimentar o espírito de mentira e purifica-o. Livra-o da morte que tenha se insinuado devido a mentiras proferidas ou pensadas. Ajuda-o a entender que cada mentira dá ao diabo um pedaço do seu coração e que no vazio surge confusão, morte e separação da tua presença. Livra-o do espírito da mentira. Peço que ele não seja cegado ou enganado, mas que seja capaz de entender a tua verdade. Peço que ele não consiga jamais se safar com mentiras, que todas as mentiras venham à luz e sejam expostas. Se mentir, que se sinta tão infeliz que a confissão e suas consequências sejam um alívio. Ajuda-me a ensinar-lhe o que significa mentir, a discipliná-lo quando testar esse princípio. A tua palavra diz, quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade. Peço que teu Espírito guie em toda a verdade, que ele jamais dê lugar à mentira, mas que seja a pessoa íntegra e que segue o Espírito de verdade. Amém? As armas da nossa guerra, os versículos, Provérbios, capítulo 12, versículo 22, Salmos 119, verso 28 e 29, Provérbios 3, verso 3 e 4, 2 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10, João 14, verso 15 a 17. Deus abençoe e até amanhã.